Geração, um podcast foda pra danar. E sexta-feira eu sou mais feliz quando os malditos vão escutar. No RPG põe tudo em força, eu tenho muitos pontos pra gastar. Com soco forte, Hadouken do Burnout, é só acelerar sem parar. É site? Pode baixar, meu irmão, é só pedir pra mim. Aqui tem Vulcano com skin, nunca vi um podcast assim. Eu vou jogar bastante, dá um controle pra mim. Vou ouvindo baixo, frente, soco, nunca ouvi um podcast assim. Nós cagamos pela boca, falamos merda sem parar. Guarapari, cachorro e sapinho virando noites a jogar. E hoje qual vai ser os jogos do Aladdin? Porque aqui no baixo, frente, soco, nunca teve um podcast assim. O senhor não imagina o que ganhou. Enquanto você vai ruminar, eu vou iluminar as possibilidades. Euglas e Jarbas e Diversão, começando a sua 199ª edição, para fazer o nosso primeiro combate jogo versus jogo. Aladdin Super Nintendo versus Aladdin Mega Drive. É o contrário, hein? O de Mega Drive veio primeiro. Tá. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapis. Foi só um pãozinho, cara! Desce logo, ladrãozinho! O Daigo! Poderes cósmicos, fenômeno! O Baer! Quem é o Baer? Sai do meu podcast! Não, né, velho? O Baer! O Killerazos! Deixa eu ver cantando essas porra das musiquinhas, cara. Eu não lembro de porra nenhuma disso. Só lembro do jogo da TV. Cara, olha só, pensa assim então. A verdadeira música tema de Aladdin é Te ganhei no paparico, te papariquei. E o Byron? Aqui é o Pai, não tem nenhuma fala legal do filme que eu lembre pra falar, então foda-se. O jogo não tem fala, né? Cara. Então tá bom. O Pyron, você nunca teve um amigo assim. Fala pelo menos. Você nunca teve. Sei lá, cara. Aladdin é o comando pra matar da Disney. Fala assim, ó. Confio. E nessa semana vamos de Aladdin, a obra suprema da Disney. Vamos analisar todas as características marcantes dos jogos, entender o que temos de bom e ruim nos dois sistemas e concluir de uma vez por todas qual o melhor Aladdin do videogame. Pois Aladdin Chupa Frozen. Tudo isso e muito mais depois do Ximenes. Senhores, é a hora, é chegada a hora de você ouvir a gente lendo coisas, pois essa é a leitura de e-mails do Bate Frente Soco, esse é o programa Eu Gosto de Jogos, edição número 199, que eu esqueci qual é o tema agora. Se eu não me engano muito, é sobre Aladdin. É Aladdin versus Aladdin. Puta que pariu. Não, não edita isso não, deixa isso quieto, isso merece entrar, isso foi certo. Sequela é sempre bom. Sempre. É a noite de sono que eu não tive, enfim. Essa leitura de e-mails será referente ao nosso programa 198 sobre Super Mario RPG. Será uma edição não muito longa. Por favor, senhor da eternidade que está aqui comigo, comece essa bironga. Então, começamos com aqui com um e-mail forte, muito forte, do Red Xoxoteiro. Eita, que né? Eu acho o nickname é altamente sexista, entendeu? Acho que nossos ouvintes tinham que ter mais noção aí, entendeu? Na escolha dos nomes, entendeu? Mas enfim. Ah, esse e-mail é só pra relatar minha crise de riso quando ouvi o Daigo, durante a leitura de e-mails, chamar a mulher do Estênio Garcia de Traveco. Tá certo. Tá certo. Cara, eu não tenho registros médicos aqui da senhora, mas quando eu bati o olho, eu tive a mesma opinião, assim. É uma cilada, que é uma porra. Mas, de qualquer forma, né, nós aqui no Bate Pessoa não temos nada contra transexuais, entendeu? Nunca tivemos. Porque daqui a pouco vem alguém chorar, entendeu? Porque sempre tem alguém que chora. Falou, outro dia veio alguém chorar que a gente não gosta de viado, entendeu? Que não é verdade, eu adoro viado. Inclusive o Daigo é o viadão. Porra, viadaço, tô mesmo, tá aí. Mas em PS, em relação ao tema do podcast, RPG bom e RPG velho, esses novos são todos bem bosta. Chega de ação, eu quero turno. É, cara, embora eu concorde com você, eu concordo com você. Uhum. E é isso. É o eterno retorno, né? Cara, na defesa dos RPGs atuais, o Witcher é bom e é de ação. Mas ele é bem ocidentalzão, né? Não teria como não. Mais ou menos, porque é da Polônia, aquela merda. É, aquela porra polonesa, cara. É meio que de meio, entendeu? No meio do mundo. Uma das maiores potências do mundo do videogame hoje é uma empresa polonesa. Parabéns. Quem pensou que isso um dia chegaria a acontecer, né? Nunca. Mas isso não é verdade, na verdade. Isso não é verdade, né? Não é uma grande potência de games assim. Ah, não, é, cara. Uma empresa que era independente merda, começou a fazer jogo bom e começou a comprar porque eles merecem. Não, é isso, mas eles agora são uma potência. Quando eles lançam um jogo, a galera presta atenção. Igual esse Cyberpunk 2077 agora, né? Mas eles não são uma EA da vida. Ah, não, isso não. Porra, ninguém é EA, né? Mas enfim, foda-se. Ninguém pode errar acertando tanto, eu acho. PS2, Lapso, dá umas dicas de Las Vegas aí. Cara, Las Vegas é difícil. Você come puta e joga dinheiro no lixo, né? É, cara, Las Vegas tem 3 ruas. É, cara, é só você. Pô, você pega o primeiro cassino que você vê pela frente, você gasta todo o seu dinheiro lá. E aí você pega um strip club. Já vai estar num cassino, porque os hotéis têm. Não, os cassinos têm hotéis, né? Sim. Aliás, fica de olho que eu acho que comer puta lá é ilegal. Então você tem que ser uma parada meio gatilhada. É, não, mas em todo caso é só você sentar num cassino que vem uma. É a coisa mais fácil que tem. Ah, sim, só você fingir que é rico que vai vir um monte de puta. É, tipo, fica balangando o talão de cheque. Vai vir. Exato. É que vai. Agora, o próximo e-mail pertence ao Plebeu, aquele rapaz que realmente está empenhado em nos mostrar que o RPG de mesa no Brasil está bombando. Ele está empenhado, ele está confiante que ele consegue pegar. Ele tem uma missão, né, cara? Ele é um homem com uma missão, vamos lá. Parabéns pelo retorno. Este e-mail vai conter uma lista inclusa de todas as editoras que conheço e os grandes jogos de RPG que estão sendo lançados hoje em dia. Inclusive o Fat Fate, que arrecadou de financiamento coletivo menos 10 pontos, lá fora $500,000. Caralho, ainda precisa falar fora. Parabéns. Porra, e nem é um sistema novo e é muito famoso. Mas deve ser difícil acompanhar o mercado de games e RPG ao mesmo tempo. É o que dirá a gente que não fazia um dos dois, né? Pois é. Essa lista pode ser interessante por ser de conhecimento para pessoas que, como vocês, não acompanharam que andava rolando no mundo de RPG. É, cara, Dragon Brasil foi cancelada. É, depois desse dia, tudo morreu pra mim. É, já não tem mais graça. É, Capitão Ninja, faladinho, que merda. Vou citar as editoras e apenas os grandes lançamentos. Isso vai ficar grande. Ele gosta de grande. Editora Jambô, é, só conheço. É onde está a galera do Tormento 3D e Alpha. Lançaram o RPG de mesa oficial do Dragon Age. Nunca ia saber. Também o não. RPG oficial de Game of Thrones, menos. É bom. Cara, eles só traduziram essa merda, né? Já tem um tempo. Assim. É, acho que é. É, deve ser tradução. Com certeza. É, não, é tradução, fato. Eu sei porque eu tenho livro nacional e um amigo meu tem. Um amigo meu tem o livro nacional e um outro amigo meu tem o livro importado. Que beleza. Mutantes Malfeitores. Ah, foram eles que trouxeram? Que também é tradução, que também é tipo pra caralho. É, foram eles que trouxeram, né? RPG de supers no D20, que é super aclamado e premiado. Isso eu sei. De fato. Reinos de Ferro, eu sou louco pra jogar essa merda. Reinos de Ferro não é um mundo pra Dungeons & Dragons? Não, Reinos de Ferro é uma parada que tem robozinho, tem tecnologia, você pode escolher não, um... Não, sim, eu tô falando, mas ele tem sistema próprio ou é no sistema do... É sistema próprio. Eu achava que era no sistema do D&D. Eu sou louco pra jogar essa merda. Desde que eu li o livro, eu sou louco pra jogar essa merda. Mas enfim, um mundo que mistura fantasia e steampunk também é muito famoso e premiado. Editora Retropunk, Savage Worlds, o atual RPG genérico mais aclamado. Não. Não. E foi lançado capadura e colorida a paz em 50 paus pela editora. Uou, alguém não quer lucrar. Pois é. Redbox, o carro-chefe da editora é um retrogame inspirado no D&D, mas com elementos de algumas edições mais recentes. Ah, então é trampo derivativo, né? É. Fazer bootleg de negócio que já existe, basicamente. Não, calma aí, ele não é bootleg. Ele é inspirado no D&D, porra. Ah, mas aí a linha que separa inspirado de bootleg é mais fina do que a minha cortina, que é fininha. Tô olhando ela pro lado aqui. New Order é a mais nova, a mais promissora e só trouxe RPG premiado e épico. Os exemplos, não, né? Não resolveu não dar exemplo e tal. É muito nova e muito promissora. É, e a sua novidade, a sua juventude só é superada pela sua promissoridade. É uma juventude que brilha. Ainda tem a editora Pensamento Coletivo com RPG de Heróis Cyberpunk, a Solar Entretenimento, que trouxe o bate, peito, sei lá. O melhor sistema que é já fate, vi. Fate, cara, não é difícil. O melhor sistema que já vi, curte, e que arrecadou quase $500 milhões de novo no financiamento coletivo lá nos Estados Unidos. Secular Games com o prêmio é do Dungeon World, vou falar. Violentina. Violentina é inspirado nos filmes de Tarantino. E o Ah, caralho, eu ouvi falar dessa porra já. Pior que eu não. Tem cara de ser maneiro. Será? Pior que deve ser só fazer putaria? Ah, cara, é um sistema tudo bizarro, né? Tipo, totalmente diferente, sabe? Então, mas tipo, é só fazer putaria, ter fetiche com o pé, mulher matando o tem umas paradas assim. Ele é tudo narrativozinho, é bem bizarro. Ah, então daí deve ser legal mesmo. E o Busca Final, que traz narrativa compartilhada num mundo onde a magia acabou e planeja se descobrir por quê. E cara, ainda tem outras editoras, mas eu vou parar por aqui, pois resumindo tudo, já ficou meio gigante sem pontuação. Acredite, vocês não estão muito interessados no RPG de mesa. Olha, na nossa defesa, a gente nunca fez essa afirmação. É, a gente nunca falou. O Daigo nunca chegou e falou: olha, meu nome é Daigo e eu sou um cara que pica de RPG de mesa. Eu falo assim: meu nome é Douglas Jung, eu sou o papa da emulação do RPG. Cara, eu jogo RPG há anos e até agora os únicos RPGs que eu joguei foi Game of Thrones RPG, D&D, Storyteller, vários mundos do Storyteller, todos eles de Storyteller, e Legend of the Five Rings. Então é isso. Você tá jogando atualmente, né? É, não, acabou já assim. Ah, acabou? Acabou, agora a gente tá jogando Shadowrun, é verdade. Agora eu tô jogando Opa, Shadowrun. Aí sim! Mas então, eu só conheço essa porrada de coisa nacional que tem. Cara, eu já li muito sobre Tormenta, mas eu acho que eu nunca joguei Tormenta de fato. É, atualmente jogar Tormenta. Não, você pode jogar zoando 3D&T, porque é praticamente a mesma coisa, né? Eles se sentiram um do outro. Sim. Mas eu nunca joguei de facto Tormenta. Ah, não. Tormenta acho que eu joguei uma vez e o troço não terminou porque o mestre teve que sair porque a mãe ligou. Acontece. Veja bem. Mas, cara, toda essa iluminação sobre RPG é válida, porque a gente não sabe porra nenhuma de RPG. Inclusive, se a gente for gravar outro dia sobre RPG, a gente te chama, cara, porque tu aparentemente é uma enciclopédia de cultura inútil de RPG. A gente te chama pra fazer referência, tu vai fazer a bibliografia da parada pra nós. Exatamente. Agora, o próximo e-mail é de... Lucas! Escrito que nem um filho da puta. Aí, seus peidorreiros. Eu ia soltar um peido agora, mas vai ser forte bastante. Cast foda, claro. Eu sei, a gente é bom assim. Uhum. Legal ver que o site retornou. Só queria ver ele mais popular. Eu também, fera. Eu também. Inclusive, eu queria que jogasse dinheiro na minha cara. Tipo, mas jogue dinheiro em mim. Make it rain. Vocês deveriam espalhar propaganda do DFS dos outdoors e classificado de jornal. Fica a dica. É, tem dinheiro pra isso. É, beleza. Você financia, fera? Porra, tem que financiar. A gente pede lá. Vamos botar lá no meia hora, tá ligado? Aí, esse é top. Ah, na meia hora deve ser barato. Mas... meia hora não deve ser caro. Mas então, caso você quer outdoor, cacete. Acabou de sair o jogo do Seiação com a mesma dublagem do anime dos tempos áureos. Poxa. A mesma não, já teve um monte de gente que morreu. Tá, você entendeu o que ele quis dizer, Daigo. É. Foi bem intencionada a dublagem. Foi. Com direito até a risada do mestre Ares. Que... Morreia! Com aquele monte de Morra. Paulista. É. Tirou o jogo? Eu não joguei esse jogo, Daigo. Você gosta? Ah, o jogo, ele é o mesmo há 3 edições, né? É aquele de luta chato pra caralho. É porque ele tem o mesmo gameplay do Brave sei lá o quê, que é o anterior. Uhum. E que é derivado do mesmo esquema de luta do Musouzinho, aquele que saiu de PlayStation 3. É a mesma coisa. Só que é um contra um. E tem aquela câmera esquisita que a Namco cismou com ela agora, aquela câmera de ombro, tá ligado? Nossa, que dá uma vertigem, sei lá. Aquela merda que deixa você tipo em diagonal. Me deixa tonto aquela merda. É meio esquisito mesmo. Agora, a dublagem foi bem intencionada, mas ela é mal dirigida pra cacete. As vozes estão boas, eles conseguiram chamar quem deu, tá tudo muito certinho. Bom, dublagem de videogame mal dirigida é terça-feira, né? É todo dia. É todo dia um 7-1. Mas é uma boa ideia? É, só precisa de mais empenho. A gente discutiu isso ontem no grupo do Facebook, porque teve um que chegou e falou: cara, dublagem nunca é legal. Ah, meu Deus do céu. Meu caralho. Esse filho da puta não teve infância, não teve cérebro, não tem discernimento. É, pô. Quem foi o filho da puta que falou isso? Vou na casa dele da porrada. Eu não lembro, mas eu acho que eu gostaria de visitar a casa dele com um par de alicates e tochas também. Pois é. E eletrochoque. Coisas químicas. Produtos químicos. Agora o próximo e-mail. Ah, não. Abraço. É um abraço pra você. Abração, né? Cara. Se o jogo fosse um pouquinho melhorzinho, ele valeria o preço que estão pedindo nele. Pois é. 200 conto. Não. Aliás, é 200 pra PlayStation 3 e acho que 250, 260 pro PlayStation 4. Que delícia, você, cara. É, mas se você tem um PlayStation 4, você merece apanhar. Ah, esse é o tipo de jogo que daqui a um ano vai estar custando $10. 60 pau. É, 40 pau. Assim. Agora o próximo e-mail pertence a Bruno Van Dijk, que tá sempre escrevendo aí, agradecendo. É de casa. É de casa. Ah, olá, membros do BFS. Ah, esqueceu de xingar a gente dessa vez? Pois é. Aqui é o Bruno Van Dijk, maravilhoso episódio do Super Mario RPG. Muito bom saber que o podcast tá história seguindo rumo aos 200 episódios. E desejo que venham outros tantos quantos no futuro. Vamos ver como é que vai, né? Vai estar velhinho já fazendo essa merda. Futuro a Deus pertence. Vocês viram o trailer de Street Fighter V da Laura? Isso tá uma maravilha. Super lindo. É tipo a Ana Maria Braga, né? Isso tá uma maravilha. Isso tá uma maravilha. Vamos chamar os cachorros. Aqui seguem fatos notáveis do trailer da Laura. Moradora da favela Jurimê. Meu Deus, a favela que tem o Cristo da taça, né? O Cristo da taça, design antigo ainda. É a Jurimê, né? É aquela bolona, né? É. Laura foi criada em uma comunidade pobre sem asfaltado, saneamento básico. Infestada por tucanos e fuscas. Infestada por tucanos, cara. Tucanos não é bem uma infestação. Inclusive, ia ser ótimo se tivesse um lugar infestado por tucanos, né? Porque eles estão em extinção. Então, festa é vista ainda, né? É. Desde pequena, acordava às 3 horas da manhã para ajudar seu pai, seu Jaime Perante, na feira de frutas e cocos. Frutas e cocos. Eu gosto de... porque coco não é fruta, coco é coco. Influenciada por suas amigas passistas se esforçando, tentou fome reality shows, turbinando os seios com silicone e exibindo sua bunda em um fino fio dental. Tem duas dúvidas sobre sua origem, usando trancinhas na metade do cabelo para ter acesso a cotas em programas de inclusão viral. Ela claramente é meio parda. É, trancinhas Skrillex, cara, isso vai virar moda. Aguarde. Ah. Apesar de alguns tropeços em sua vida com boa devota da Igreja do Senhor do Bonfim, conseguiu graduar-se em faixa marrom de jiu-jitsu e capoeira. Ok. Após envolver-se em um acidente na explosão de um bueiro da Light, desenvolveu a habilidade racial de todo brasileiro, eletrocutar os seus inimigos. Isso é bem verdade. Totalmente. Controlando este novo poder, Laura pretende defender sua comunidade de milicianos, promover o seu destino turístico, trazer investimento estrangeiro e, quem sabe, posar na Playboy especial do Street Fighter. Já deve estar posando, cara. Já deve estar rolando agora. Pelo menos um paparazzo já teve. Já. O filho da puta responsável por mostrar ao Brasil os japoneses desenvolvedores do Street Fighter V merece os meus sinceros parabéns. Muito obrigado e busquem conhecimento, Brumandic. Porra. Puxa, conhecimento sempre. Cara, eu gostei da Laura. Eu sei que você vai querer me bater, Tag, mas eu gostei da Laura, cara. Não, a única coisa que eu não gosto nela é o tal do jiu-jitsuzinho dela. Fake dela? É, que é e ao mesmo tempo. Ah, é. Cara, mas aí você não pode culpar os japoneses por não pesquisarem porra de não. Você super pode hoje em dia, né? Claro que posso. Nos anos 90 você não podia, agora você pode, cara. Mesmo porque porra, você dá um Google e você vê todas as posições de jiu-jitsu animadas, sabe? Não, mesmo porque a gente tem um jiu-jitsu próprio brasileiro. Sim. E eu acho que é o que eles tentaram emular, mas enfiaram até rapidô no meio. Aqueles chutes dela são bem rapidô. É. Bem acrobático e tal. Não é errado. Não, tudo bem ela ter uns chutes e tal. Mas aqui não dava pra fazer um personagem completamente grappler, né? Pra não, não. Essa muito mesmo porque, jogo. Porque, aos meus olhos, pelo que eu vi no trailerzinho, ela é a herdeira espiritual do Abel. Do estilo de luta do Abel. É? É, com um truque a mais. Aliás, você viu a história que o Abel é um clone do Charlie? Como eu sempre disse. Não, isso eu não vi. Mas eu tinha confirmado que o Abel era um dos corpos sobressalentes do Bison, todo jeito. Sim, mas ele é um clone do Charlie. Ele não é só a Psycho Power, que nem a Cammy, sei lá. É. Não, a Cammy, ela só tem acesso a Psycho Power se ela tá do lado do Bison. É meio conveniente. É, assim. Muito difícil. Mas até aí, bom, tudo bem. Pode colocar Rapidô também, porque o Rapidô, além da Coreia, ele só é difundido direito no Brasil também. Lá isso fora... é bizarro, não sabia disso. É, em São Paulo é bem fortinho. Ah, de repente o nego sabia mais que você, daí, vai lá. Não acho errado. Mas enfim, cara, o personagem ficou legal. Vai ser legal. Vai ser uma representação. Tirando aquele ultra ridículo dela, que ela... aquilo é legal golpe de Mugen, ela né? Ela dá um monte de choque e depois termina no mata-leão, aquilo é só patético. Não, aquilo é golpe de Mugen, tá ligado? Mas é que ela tá rodando em quadradão na tela. O cara fez um mod, pegou o sprite do Blanca, né? Botou assim, rodando pela tela toda e falou, cara, você acharia aquele especial ruim no Blanca? Imagina uma pois pessoa é. Que não é o Blanca. Pois é. Mas assim, tudo bem. Deu a nossa representação, vai ser um personagem legal, provavelmente vai ser pick-forte online, porque ela parece meio apeladinha. Pois é. Bom, é bom, é bom. Eu só fico triste por tudo, por ela ter vazado antes e coitado do Yoshinoru Ono ficar sem enfiar, não sei ter onde enfiar a cara dele pra Warner, pra Capcom América Latina. Pô, é um negócio zoado. O pobre coitado do japonês lá, sem saber onde enfia a face, querendo cavar um buraco pra enfiar a cara dele e a cara daquele blanquinho que anda com ele o tempo todo. Puta que pariu, né? Fiquei triste, cara. Antes que a gente termine esta sessão de e-mails, eu tenho apenas uma afirmação a fazer. Street Fighter V vai sair antes de Tekken vs Street Fighter. Durmam com o barulho dele. Parabéns a todos os envolvidos. E todos os não envolvidos também, né? Porque o troço já tava pronto pela metade, até a Namco meio que cagar o negócio. Não, peraí, cara. Tekken 7 tem que sair. Uou. Chega que meu Kibe tá esfriando e eu tenho que dar ré nele agora. Oi. Dá uma resenha no Kibe. Eu tenho que olhar meu bolo também. Senhoras e senhores, agradecemos muito pela sua audiência. De participação. Pessoal, claro. Que você quiser isso, a participação. Continuem gostando do que nós fazemos e até a semana que vem. diversão na vez. É válido uma discussãozinha de um minuto. Existe alguma obra que não Aladdin para ser a obra suprema da Disney? Rei Leão é tão bom quanto. Pode ser no máximo tão bom quanto. Se você começar a colocar... Rei Leão, Tarzan, talvez. Tarzan? Tarzan? Sempre. Não, Tarzan. Saudade mesmo, cara. É, cara. Pô, Tarzan é decadência já do sistema. Tarzan não, cara. Disney, cara. Ah, não, você tá falando de jogo, tá? Tô falando de desenho. Não, não, a gente tá falando de tudo. A gente tá falando de... É, mas... Não, porque cara... se for de jogo, a única coisa que o Tarzan tem é aquela bosta de PlayStation 1. Não, esquece jogo. Mas olha só, Não, tudo bem, acho o Tarzan... Eu vi uma vez só, eu confundo Tarzan com o Corcunda de Notre Dame. Aí, tá vendo? Olha só que horrível. É mó genérico. Eu nunca vi o Corcunda de Notre Dame. O Corcunda de Notre Dame acho que não, mas o Tarzan é meio genérico. Ah, lembrei qual é a personagem feminina. É aquela de amarelo. É a Jane. É, não, óbvio que é a Jane, mas eu tava lembrando da cara dela. A caracterização dela. É a Jane quadrilzuda gigante. Isso, porque no Notre Dame é aquela cigana... É Salma Hayek. É. Agora, se a gente começar a colocar, sei lá, as coisas da Pixar no mesmo bolo, porque no fim das contas agora é tudo Disney, Toy Story, talvez... Vai ter que bater pra história. De acho que Aladdin é importante pra nossa geração, sobretudo, primeiro porque é um cara se aventurando e, enfim, a gente que é mais pra quem é homem, etc, é mais fácil se enxergar ali naquele cara se aventurando do que, sei lá... No... É, mas a Jasmine também não é inútil, então é legal pras meninas também. É, a Jasmine não é inútil. E mas é legal porque foi o primeiro desenho da Disney que eu vi que era, de fato, uma grande aventura, saca? E que era um protagonista homem, porque a Disney tava vindo do relevante, né, da retomada do cinema nacional da Disney, com dois filmes que eram, dois não, né, um grande filme que foi A Bela e a Fera, que foi o principal responsável pela Disney voltar a se inserir no mapa, um filme mal explicado pra caralho, diga-se de passagem. Como assim mal explicado? Porra, A Bela e a Fera, o cara era o príncipe que virou a fera, passou, sei lá, nem 20 anos, todo mundo esqueceu que ele existia, o povo lá da galera da Bela nem lembrava que tinha um rei, que tinha um castelo. Não, o melhor foi a velha que chegou lá e falou aí, olha essa roda aqui, não, eu sou escroto, aí, então vai se fuder, Bela e a Fera. Eu tinha visto algum, como é que era, daqueles teoria, não sei das quantas, que falava que o cara não podia ser ele. Era uma zona essa história, verdade. É teoria. Pra mim, a magia que fez o povo do castelo virar os utensílios também fez com que o povo esquecesse ele. É uma explicação válida, foi até que eu comentei. Eu vi Bela e a Fera no cinema há menos de 3 meses, sei lá, com minha namorada. Que deve se chamar A Síndrome de Estocolmo. Pois é, é isso, né? E aí, enfim, um filme importante tem aquela cena lá da dança, que, porra, é um espetáculo técnico de animação. Depois tem a Pequena Sereia, que... Ah, espetáculo técnico de animação, Branca de Neve também é uma bosta. Não, a questão que a Disney sempre fez filme de princesa e com herói feminino, né, cara? Então, o Aladdin, ele quebrou um pouco essa parada. Tira por cima, né? Porque era sempre que se fudia no final que e... tinha que ser resgatada por um príncipe que saía do cu. Isso, e que ela se apaixonava pelo cara à primeira vista. Sem motivo nenhum. Mas aí é foda porque é conto de fadas, né? Pô, e tem uma questão interessante. A Jasmine com o Aladdin já é uma parada meio micareta, assim. Pô, conheci o cara na night, pô, maneiro, cara. Pô, mas é maneiro isso, porque eu não cheguei a pensar por esse ponto, mas você falou que tem sempre um príncipe, né, que salva a princesa. O Aladdin, ele não é um príncipe, ele queria ser um príncipe. No final das contas, ele não precisava ser um príncipe. É tipo quase uma autocrítica. Não, ele só queria ser o príncipe pra pegar a mulher. Ele queria ser seis. Ele queria, gostou da mulher. Não tem pai, não tem mãe. Aliás, é a música do paparico, cara. Ele passou cheque sequestrado, passou cheque voador. Carro emprestado. Porra, é aquilo, cara. Ele ganhou no paparico, mas no fim das contas ele era um cara maneiro, porra, entendeu? Então, uma mulher... Tanto que tem uma parte do desenho antes dele, né, achar o gênio, que ele finge, né, cara, que ele põe a roupinha meio legal lá pra poder dar uma de chavada, né, cara? Põe o cromizinho lá, emprestado mimo, pá, porra, pra ir pra nightzinha, ver se a mulherzinha acha maneiro. Tem que dar esse jolé aí. Todo mundo já passou por isso na vida, pô. Com certeza. Quem nunca? Quem nunca vestiu o tênis do brother? Quem nunca vestiu o Nike Shox do amigo, pô? Tentar se tiver alguma chance da balada. só quem era o amigo, caso, né? Era uma fria, cara, porque o meu pé é gigante. É, Otávio Costa 46 é foda. Mas acho que sim, acho que o Aladdin, por ter vindo primeiro desses... Eu gosto muito de Aladdin, de Rei Leão e de Toy Story. Desses três, o Toy Story e o Rei Leão são os que eu tenho decorado as falas. É, o Aladdin eu não tenho as falas decoradas porque eu vi menos dos três. Ah, eu tenho grande metade. Cara, eu era doente ao ponto de ver pelo menos uma vez Aladdin por dia. Por dia. Caralho. Ah, então tu era daquelas crianças chatas, igual de hoje em dia, que ficam. Já li a pintadinha, quero ver meu episódio. Tu era desses, né? Eu era, sim, assim, só que... eu era assim com o Fatal Fury. Só que eu devia ter tipo 7 anos. É, tô... tipo isso. Chegou a sua hora de morrer, Jeff! Chegou a sua hora de morrer, Jeff! Ah! Ah, que louco, você. Eu era assim, só cara, acho que o Cavaleiro ganhou essa, hein? Eu era assim com o Cavaleiro e o Hakusho e também com esse filme de anime aí, Fatal Fury, etc. Ficava vendo o loop, cara. Era mais hardcore, mas tu via 114 episódios de um, cara, pra mim, Fatal Fury ainda será para sempre lembrado como bateu no cara! Bateu no cara! Vira briga de barro. Loop assim, ai, que desenho fantástico. Fúria total. Bem, quando Bem, como Aladdin foi a primeira grande aventura da Disney, nada como resultar em um grande jogo de uma grande aventura, né? É um desenho perfeito para fazer adaptação para o mundo dos videogames. Não que a gente não pudesse ter jogos fantásticos da Disney, como Castle of Illusion, que era um ótimo jogo, mas ele não tinha o enredo da aventura, que já facilitava a vontade de jogar. Jogos da Disney até então, eles eram sobretudo baseados nos ícones, o Mickey, o Donald. Aí você pode lembrar do Quackshot, dos Sprubbles Illusions, os jogos que são pra Super Nintendo, né? O jogo e do como a gente já disse no episódio da Disney, jogos excelentes. Exatamente. Agora, os jogos dos chamados feature films, os filmes pra cinema, era uma coisa mais à parte. Teve o Fantasia, que rendeu um jogo que foi horrível. Você teve os jogos da própria Bela e a Fera, da Sunsoft, pra Mega Drive, que eram dois até, o da Bela e o da Fera. O da Bela, que era um RPGzinho, e o da Fera, que era um plataforma meio bosta. Ruler of the Beast. Teve Super Nintendo também, uma versão. Super Nintendo, né? Teve também. O jogo da Pequena Sereia, que inclusive acho que foi da Virgin, a própria Virgin. Ah, pra NES, cara, joguei. Não, o de NES era da Capcom. É, sim. É, geralmente era né, da Capcom pra Nintendo e outra empresa pra videogame Sega. É, ah, a Capcom fez bastante coisa pra Disney, né? É, mas o primeiro grande jogo, né? O primeiro grande jogo dos feature films, com certeza, foi Aladdin. Até por um momento de decisão da Disney de começar a entrar mais nesse mundo de videogames. Eles tinham. Eu tava vendo a hora que você ia falar da DreamWorks. Da DreamWorks. da empresa lá do He-Man, sei lá. Ele foi lançado em 92, né? É, lá nos Estados Unidos. Foi novembro de 92. Foi o filme da temporada de feriados, né? Lá nos Estados Unidos. Aqui passou no meio do ano seguinte. Estreou 3 de julho de 92. É, demorou pro caralho. Mas naquela época. Era da época, né? 6 meses era o lag da época. Tinha que mandar o rolo de fita lá de manhã, de Orlando, pra cá. Garcia Júnior dublar. Era demorado, né? Quando o filme, no caso, né, foi ser lançado pra home video, e isso teria sido quase um ano depois, o home video sai em outubro de 93, também lá nos Estados Unidos, a estratégia da Disney era, o que hoje seria mais uma estratégia transmídia, né? A estratégia deles era, ó, vamos botar essa porra da fita pra vender e começar os produtos licenciados a serem jogados na cara das pessoas, pra galera consumir produto, né? Provavelmente, agora realmente não me lembro como as coisas funcionavam na época, mas o filme saía no cinema, ele tinha lá a sua exibição no cinema, era legal, blá blá blá. Mas acho que os produtos só começavam a sair em peso depois, né? Quando você ia levar, de fato, o filme, enfim, o produto pra casa das pessoas, no então VHS, home video. E aí os jogos foram pra sair junto com isso. Tanto que eles saem, os dois dos quais falaremos aqui, em novembro de 93. O de Mega Drive sai exatamente um ano depois da estreia do filme, dia 11 de novembro, e o de Super Nintendo saiu um pouquinho depois, 2 semanas depois. O importante falar dessa trajetória aí também é que é o seguinte, o que fez a Disney começar a querer controlar mais o lance dos jogos também foi devido aos jogos que foram lançados pela SEGA, né? Uhum. Já a SEGA teve esse primeiro approach, até antes, assim, eles não, né, cogitavam, né? Lançar jogos e tal, controlar essa parte. E a parceria da SEGA com a Disney deu tão certo que eles gostaram disso. Tanto que a SEGA, que a gente vai falar aí no futuro, teve sempre uma ligação muito próxima com a Disney, sim, até por isso levou uma certa vantagem Na maioria dos jogos que a gente vai falar aqui. E, mas ela estava começando a ficar preocupada, a Disney, no caso, né? Porque, por exemplo, Capcom, com nível de qualidade de alguns jogos, entendeu? Então eles queriam ter um approach de levar um produto do estilo Disney para casa das pessoas, já que eles viram que isso vende e era um mercado que eles podiam atingir, entendeu? Então, a partir do Aladdin, que é, apesar de ter a desenvolvedora ser a Virgin, no caso do Mega, e a Capcom pro Super NES, quem distribuía, quem tomava conta era a Disney. A própria Disney. E pro Astro dos Panos, entendeu? Então. A Disney dava o ok, né? Se comportava com o cliente, tipo, ah, tá, pode fazer assim, a capa pode ser essa, o jogo pode ser assim, ou não pode ser assado. E passava assim. Falaremos sobre essas capas da zoeira, mas enfim. É, enfim. A questão também, a gente pode até relembrar, a gente falou no nosso episódio sobre a SEGA, o quanto a SEGA se dedicou à questão dos licenciamentos para fazer um diferencial frente à Nintendo, sobretudo nos Estados Unidos. E nada perra mais a América e o sonho americano de entretenimento do que a Disney. Isso... America! Fuck yeah! Isso foi usado muito como diferencial, né? A gente lembra aí, sempre lembra de Quackshot, sempre lembra de grandes jogos da Disney, que eram jogos particularmente exclusivos de Mega Drive. O Super Nintendo, claro, teve os seus. E aí, agora que a gente tá falando especificamente do jogo do Aladdin, que é daquele ano de 93, que é sempre lembrado como um ano em que a SEGA dominou completamente o mercado norte-americano, sobretudo, ele acaba sendo um jogo que é muito central nessa coisa, sobretudo quando se fala de Disney. Também por isso, também por ser uma coisa de licenciamento. O ano fiscal 93 da SEGA tinha como planejamento três blockbusters. O Jurassic Park, para ser o jogo de verão, do meio de ano, no caso, né? Que era para ser o que mais ia vender. O Aladdin, que era para ser o jogo de fim de ano, para vender também pra caralho, como segundo lugar, né, segunda aposta. E em terceiro lugar, o Sonic Spinball. Ou seja, o jogo do Sonic, tudo bem que o Iron Hill é flopou, né? Jogo de merda. Cara, eu tive essa porra, né? Mas enfim. Pois é, mas aí o jogo do Sonic, no caso, ele foi visto ali para ser o se sobrar, né? Era para ser a terceira aposta do ano. E aí, os dois primeiros a gente vê, né? Dois licenciamentos de filmes. Caralho, que ano, né, cara? Vamos apostar aqui num jogo de pinball do Sonic. Pois é. Não, mas o jogo de pinball do Sonic é, tipo, é o nosso jogo do Sonic. Por acaso, ele é de pinball. Cara, o Sonic tem vários momentos de ser puro pinball o jogo, né? Vários pequenos momentos. É, mas não é. Eu não jogo Sonic pelo esse momento. Deu errado. Esse jogo deu errado, pô. Eles não queriam que desse errado. Ninguém, como diz o Silvio Santos, nenhum homem acorda pra perder. Mas os dois primeiros jogos... O Santos é mestre. As duas primeiras apostas deles eram o licenciamento do Steven Spielberg, do filme que ia até então ser o maior filme da história do cinema, e o Aladdin, que era o filme da Disney, que é a Disney. Então aí já se vê a importância que a SEGA dava pra esse tipo de coisa. No caso dos três, o que realmente flopou foi o Sonic Spinball só, né? É, o Jurassic Park, o Jurassic Park até vendeu. É. Inclusive o Jurassic Park tem. O Jurassic Park tem um cameozinho, tem um easter eggzinho de Aladdin lá. Era uma época mágica em que os portes dos filmes não eram uma bosta. Hoje em dia, qualquer coisa baseada em filme, se lançou perto do lançamento do filme, moleque, é xixi dentro do CD. É Advergame, né? Hoje em dia acaba que tudo é Advergame. É, no caso, acho que Jurassic Park também é outro caso onde ele oprime a versão de Super NES muito. É, aliás, acho interessante a gente falar que todo mundo da nossa geração viu o Aladdin, né? E o legal é que, como tiveram dois jogos muito marcantes pros dois consoles, praticamente todo mundo da nossa geração também jogou o jogo do Aladdin. Seja no Super Nintendo, seja no Mega Drive. Pelo menos um. Eu tava olhando uns fóruns americanos, né? O Gafo, Kotaku. O Kotaku tem até um post famoso que é: vamos acabar com os jogos por todas, qual é melhor? E aí os comentários da galera é tipo falando: cara, eu votei no Super Nintendo porque foi o que eu joguei. Eu tinha Super Nintendo, eu sou da época em que cada um tinha um console só. Exatamente. E eu fiquei pensando, cara, acho que esses americanos, ou eles tinham um senso de comunidade muito grande, de modo que aquela vizinhança inteira em North Spring Hills, cidadezinha no interior do Oregon, todas as crianças tinham Super Nintendo, ou os americanos não tinham amigos, cara. Porque não é possível. Você, tipo, não foi na casa do coleguinha no sábado de noite, nada, enquanto os pais estão fazendo o barbecue de domingo, pra jogar o outro jogo. Aqui era mais ou menos a mesma coisa, né? Você aqui tinha era. Super Nintendo, você compra, o seu amigo comprar o Super Nintendo pra poder trocar fita com você. Sim, mas sempre tinha aquele desgarrado, né? Sempre tinha o primo. Ah, sei lá, cara, aqui, fazendo a minha realidade, a galera que era pau, mas sempre era diversificado, tinha Super, tinha Mega, depois o cara tinha os dois, conseguia fazer rolo, pegar, já pegou os dois, depois de um tempo. Até porque nem todo mundo podia pedir o Mega Drive ou o Super Nintendo, mas o pai nem sempre acertava, né? Tinha um videogame, né? Quando você dissertava na época. Vai chegar lá pra comprar, sei lá, te trazer um Phantom System. Pai de um amigo nosso aí, até há pouco tempo, comprou um Play 4 pro nosso amigo aí que só joga Xbox, porra. Que agora virou. Que é o meu Play 4 agora, pô. Ah, não, mas aí mas é muito na época. Hoje, bem que hoje em dia é tudo preto, né? Joguei tudo preto. Mas na época, pô, os caras não tinham tanta informação assim. Eu acho que essa grande discussão começou, né? Porque cada um acabava jogando no seu console. Acabava tendo uma experiência maior ou com o Super Nintendo ou com o Mega Drive. Isso. E quando a pessoa que tinha o Super Nintendo e jogava do Mega Drive, jogava um pouquinho. E vice-versa. É. E a gente não tinha muita base pra definir, de fato, qual era o melhor. Porque a gente jogava pouco o que a gente não tinha. Só que agora, com a magia da tecnologia e com a idade avançada e conhecimento e maturidade, nós podemos julgar. Imaturidade. Imaturidade superior. Exatamente. E quem é imaturo pode fazer o quê? Julgar. Julgar. Eu julgo pra caralho porque eu sou imaturo. Então a gente pode começar a nossa discussão aqui como se fosse uma revista de videogame dos anos 90. Pode crer, cara, radical. Gráficos! acho que o primeiro tópico interessante, né, a gente estava comentando aqui sobre o jogo, um ser da Virgin, outro ser da Capcom, etc. A primeira questão vai nesse cerne. Um jogo é um jogo americano, o outro jogo é um jogo japonês. E isso já mostra muito como os dois são diferentes, coincidem em certos pontos, divergem em outros, mas aí já vem tudo como... Já mostra bastante muito das opiniões que a gente vai ouvir aqui e que a gente vê por aí. Alguém aqui não sabe qual é o japonês e qual é o americano? Pô, é meio fácil de saber, hein? Pô, é porque eu queria fazer a brincadeira. Se você não soubesse, tentar adivinhar e explicar por quê, mas enfim. Ah, pode ser, pode ser. Quiz baixo frente soco. Dos jogos Aladdin Mega Drive e Aladdin Super Nintendo, qual jogo foi desenvolvido nos Estados Unidos e qual foi desenvolvido no Japão? Tempo. Disco Ninja, 30 segundos de musiquinha. O jogo americano é o jogo de Mega Drive, o jogo japonês é o jogo de Super Nintendo, enfim, Capcom, Virgin. A Virgin Interactive, na verdade, não tinha tanta tradição assim, a Capcom é uma monstra, né, cara? Pois é. E os estúdios japoneses, no geral, inclusive falando de Mega Drive, né, é os estúdios que faziam as coisas decentes pro Mega Drive. Os americanos eram bem mais ou menos nessa época aí, tá? Acho que também, por isso, por a Virgin ser ainda uma empresa pequena, se achando, quando essa oportunidade veio, os caras agarraram como se fosse a última Coca-Cola do deserto e foram embora. Exatamente, é aqui que nós vamos mostrar porque a gente viemos ao mundo, cara. É, Dave Perry. É, nós não somos só uma merda de música e tal. Isso. A gente não tá aqui só mamando nas tetas dos nossos músicos, que eles não ganham nada, a gente ganha tudo. Exatamente. A grande questão sobre como a Virgin acabou desenvolvendo o Aladdin já é uma história em si, porque não ia ser a Virgin a desenvolvedora do Aladdin de Mega Drive. Quando a SEGA, na CES, Consumer Electronic Show, né, que virou E3 depois, em 92 ou 3, não me lembro, 90 e foda-se. 90 e, acho que foi 92, né? Porque 93 saiu o jogo. Foi 92 mesmo. Eles anunciaram, tem até um artigo do Los Angeles Times sobre isso. Tem um artigo de 92 no site do Los Angeles Times falando. É site? É site, amigo! Falando que a Disney ia entrar no mundo dos jogos, falando que até então, né, as experiências da Disney diziam assim, ah, a gente deixava os caras competentes fazerem, porque, enfim, videogame é uma coisa técnica, não é tanto uma forma de contar história, ou não era, na visão deles. Não era, né? O nosso negócio é contar história. Agora que a gente vê que a tecnologia permite que você conte histórias, a gente tá tentando entrar, aí entrou com a SEGA, vendo a SEGA ali como uma gigante de distribuição, sobretudo na época nos Estados Unidos, né? O Mega Drive tinha um market share muito bom, vencendo o Super Nintendo. Mas a SEGA pegou esse projeto Aladdin e deu na mão de uma de suas subsidiárias, ou enfim, fábrica de software, aí não sei realmente como a empresa se encaixava lá dentro do organograma da SEGA, que é a Blue Sky. A Blue Sky é a empresa que, no fim das contas, desenvolveu o Jurassic Park. Já. Blue Sky parece muito nome de RPG opcional do PlayStation. Com certeza, Blackthorn. Não, a Blue Sky faria Vector Man depois. Ah, faria Vector Man depois, entendi. Blackthorn, caralho, nada a ver. Não, é Interplay. Olha da Blizzard. Pois é. Tá. Interplay Interactive. A Blue Sky estava já desenvolvendo o Jurassic Park, ele tinha lá um time de X pessoas, né, 20 pessoas, e estavam trabalhando no Jurassic Park, até que o belo dia alguém chegou lá e falou, ó, vocês vão fazer o Aladdin também. Aí os caras, ah, caraca, ó, mas o Aladdin é secundário. O nosso plot de explodir esse ano é com o Jurassic Park. Então, um foco no Jurassic Park. Então, tinha uma meia dúzia trabalhando no Aladdin e o resto todo focado no Jurassic Park. Então, os caras eram uma equipe menor, trabalhando com pouquíssimas referências, porque a Disney não cedia nada, e não tendo o foco principal nisso. Acabou que fizeram uma primeira fase meio prototipada. A Disney viu, era um jogo competente, mas era um jogo de plataforma comum. Não tinha semelhanças gráficas com o estilo visual do Aladdin, todo arredondado, não sei o quê. A gente vê muito essas coisas curvilíneas no Aladdin, não tinha essa cara. E aí a Disney falou, cara, não dá pra fazer com vocês. Já que o foco de vocês é Jurassic Park, eu entendo, enfim, vai na fé, mas eu não quero com esses caras, então. A nossa licença, vocês vão ter um jogo de Aladdin pra Mega Drive, a gente quer isso, mas a gente agora quer participar mais e quer ajudar a escolher um estúdio. Um estúdio que tava já se destacando há alguns jogos por fazer bons jogos licenciados, era a Virgin. Ela vinha daquele Global Gladiators, jogo do McDonald's, vinha do Cool Spot. Desculpa, só te interromper, mas a gente gravou tanto negócio de indie que se fala Global, meu cérebro já completa Game Jam. Global Game Jam. É isso. Ela vinha do Global Game Jam Gladiators. Do McDonald's, do Cool Spot, da Pepsi, né, da 7-Up, no caso, né? E outros jogos licenciados aí que eram de marcas e que eles pegaram pra fazer tudo dentro da alçada do David Perry, o game designer, que é o game designer do Earthworm Jim, do Aladdin e outros jogos. Na verdade, não fez tantos jogos assim, infelizmente. E quando a Disney, tempos antes, chegou a entrar em contato com a Virgin, eles ficaram maravilhados e pensaram, cara, a gente tem que trabalhar com vocês. Fizeram uma pequena sereia com eles e depois, enfim, acabou que o Aladdin foi parar na mão desses caras. Foi assim que o Aladdin chegou. E aí, um dos caras da Virgin chegou pro David Perry e perguntou, pô, cara, você tá trabalhando em quê mesmo aí? Ah, eu tô trabalhando naquele projeto XPTO nosso aí. Não, tá não. Aí fez aquela pausa dramática. Você está trabalhando em Prince Ali, Fabulous, He, Ali, e o cara ficou maluco e falou, mas você tem um dia pra me fazer um nível pronto que a gente tem que mostrar pra Disney. Senão eles quiseram essa porra. Falou, ó, mostra aí do que vocês são capazes. E aí o cara entregou pra Disney o nível da prisão, a fase da prisão, né? Aquela que é uma das fases mais escuras até do que jogo. Convenhamos, é uma das mais chateias. Pois é, mas aí o cara fez o level design, né? Desenhou lá no papel quadriculado, deu pros caras. Os caras da Disney adoraram, viram que não era simplesmente um jogo de plataforma, era um jogo, ou Aladdin de Mega Drive é todo vertical, ele sobe pra caralho, tu vai pra um lado, vai pro outro, não sei o que, pra achar a porra do caminho de saída. Gostaram pra caramba daquilo e falaram, beleza, já pode começar. É agora. Mas tem uma coisa, a gente quer participar do desenvolvimento do jogo e a gente quer fazer a animação do jogo. Então aí entra o tópico que eu acho que é essencial na diferenciação dos dois jogos. A Disney estava lá com uma equipe de animadores da Disney fazendo os sprites, fazendo a animação do que seria o jogo de Mega Drive. Enquanto o jogo do Super Nintendo é um jogo da Capcom, que nem vários outros que a gente conhece. Com a competência da Capcom, com o barulhinho da Capcom, com o Thank You for Playing Capcom, com aquela fontezinha da Capcom, que é igual em todos os jogos do Super Nintendo. Um jogo da Capcom, do Shinji Mikami, que era um game designer competente pra caralho, mas é Capcom. E o outro é Virgin Disney. Quem pagou, na verdade, essa parte de animação aí, fez o intermédio entre a Disney e a Virgin nesse ponto de animação, foi a Sega, que ela já fez com vários jogos, inclusive com o Batman também do Mega Drive, o Batman Robin. Ela Batman pagou pra galera do estúdio desenhar todos os frames à mão, da própria quem fazia o desenho, sim, pra depois transformar em chineses. Isso, pra fazer pixel art. É. Foi meio mais ou menos a mesma coisa. Uma coisa muito interessante que não é só o lance da animação, né? Porque o que acontece? Que permitiu ter muitas coisas legais no Mega Drive, já fala que ia ser muito diferente em relação ao Super Nintendo, foi a primeira coisa, foi a lance de compressão, né, cara? Porque eles inventaram a técnica chamada Digicel. Eles conseguiram faltar aqueles milhões de frames de animação e, por dentro de uma porra de um cartucho ridículo de 16 mega. Então, cara, era uma parada meio absurda. Porque não é só o Aladdin que é bem animado, é o jogo tudo inteiro, tudo, cara. E outra coisa muito maneira, isso foi mais de parceria da própria Disney mesmo, esse tipo da própria Disney, ela viu que o resultado foi tão bom que ela cedeu as pinturas dos cenários do filme, né? Pra poder usar no jogo. Então, é muito maneiro, na verdade, que você vê cenas do próprio filme no jogo, só você reconhece ali na hora, cara. Cederam alguns, né? Porque eles eram chatos pra caralho com essa porra. Isso. O cara da Verge até reclama que eles não tinham nem o filme pra poder ver. Na porra da produção. Eles tinham um press kit lá, bizarro, que provavelmente é o que explica algumas semelhanças de level design, de escolhas cronológicas dos dois jogos, né? E é muito, muito, muito óbvio, assim, quando você joga os dois jogos, né? Duas fases refletem muito isso. Se você pegar a fase do gênio e a última fase, a fase do gênio no Mega Drive é igual do filme, basicamente. Sim. Sim. A fase do gênio do Super Nintendo, uma porra no céu, maluca, tu, caralho, nada a ver. É tão viajada quanto, mas não reflete... Aquelas galinhas no pote, né? Não, tem, não, o visual da fase não tem nada. As galinhas no pote eram inimigos do jogo todo, praticamente. É, e aquilo ali não tem nenhuma parte do filme. E o final também é um castelo, enquanto o castelo do Mega Drive é igual do filme, aquela coisa bem do sultão e tal, o do Super Nintendo, se você tirar o sprite do Aladdin, parece uma fase do Super Ghost and Ghost, cara. É um castelo genérico medieval, entendeu? Então... Não, pô, mas olha só, vou te falar. Eu joguei os dois pra gravar essa vagina e eu achei os dois jogos lindos, cara. Sério, eu achei os dois jogos... Não, não falou que é feio, cara. A gente não tá falando que é feio, cara. Os dois é mais parecido. A identidade do Mega Drive, ele, tudo nele é igualzinho. Do Super Nintendo não é, não segue tanto assim. Então, baixo gráfico. A gente tá falando de gráfico. Não, vamos falar de gráfico oficialmente. O Aladdin, se fica parado, ele tem uma animação idle, né? Não, então bota uma vinheta. Gráfico! Gráfico! Ele, o Aladdin Idol no Mega Drive, ele olha pra um lado, olha pro outro e dá aquela... procura alguma coisa, né, vindo, né? Tipo, quase um Solid Snake, né? Procurando os inimigos. Acho que a cena em que isso fica mais nítido é quando você encontra o tapete no Super Nintendo. Quando você encontra o tapete no Super Nintendo, o Aladdin tá virado pro tapete. Aí o tapete dá a volta e fica atrás de você, e aí rola aquele flip horizontal, aí o Aladdin vira pro outro lado, aí o tapete vai e dá um drible nele de novo, aí ele só flipa pro outro lado de novo, paradão, acabou. E no Mega Drive, em diversos momentos, quando acontecem coisas assim, você vê o Aladdin mexendo lá, não sei o que, etc. Então, a mão da Disney aí, não tenho dúvidas de que foi toda a diferença nesse sentido. Não tô falando que a Virgin sozinha teria feito essa coisa toda. Talvez eles não tivessem capacidade. Não, talvez eles tivessem como. Porra, com certeza. Mas a Disney se enfiando nesse meio deu toda essa diferença de animação, tornando a questão dos gráficos muito bem mais trabalhada no Mega Drive. É bom só explicar pra quem não sabe, eu falei meio que pro alto. O Digicel, galera, justamente é uma técnica que a cara da chave da Virgin conseguiram inventar. Eita, fala de novo! Digicel é uma técnica que os caras da Virgin conseguiram inventar. Isso, que você consegue passar todos os frames, né, no sketchbook, desenhar da mão, entendeu? Converter para uma forma digital e comprimir nisso no cartucho. Então todos os sprites do Aladdin e até do Ayrton Jean, depois que usou Animotion, é uma técnica um pouco mais evoluída que essa, mas do mesmo princípio, são todos os frames desenhados à mão por artista, que nem como fosse do filme, e aí conseguiu transmitir isso. Calma! Travou! Se a gente tivesse tempo pra editar como antigamente, ia virar funk, com certeza, man. Com certeza, cara. Mas é aquilo que nem um desenho animado que você vê na sua casa. Só que em vez de transmitir pra película do filme, transmitia aquilo pro cartucho, cara. Então não tinha nada comparado com aquilo na época, entendeu? Enquanto o Super Nintendo é aquela animação tradicional, né? Pixel por pixel, entendeu? Tanto tinha... que jogo de Super Nintendo, o Aladdin parece um Aladdin de videogame. O jogo de Mega Drive, o Aladdin parece o Aladdin do filme. Isso. O jeitão, né? Aquela cara. É, até porque, enfim, tem muito cara de Capcom, o jogo da Capcom, né? Então, realmente, o Aladdin fica com cara de videogame. Cara, tem uns detalhes que eu gostei muito. Eu até anotei aqui, eu tava jogando, tem uma fase que tem umas bolas de ferro presas numa corrente que ficam girando. No Mega Drive, é a fase da prisão, por exemplo. E tem uma perspectiva 3D legalzinha dessa bola. Sim. E, nossa, tem uma perspectiva 3D dessa bola. Olha, você tá na casca do ovo. Tem uma perspectiva 3D legalzinha. É uma coisa que... E esse tipo de detalhe eu não vi no Super Nintendo. Óbvio, também como uns easter eggzinhos. Volta e meia eu vi uma coisinha do Mickey, uma coisinha do Pateta ali. E o Super Nintendo não teve esse cuidado. É, o jogo da Capcom, ele tem um detalhe, né? A Capcom, a gente vai se lembrar... É, o jogo saiu no final de 93. A Capcom estava simplesmente envolvida com o Mega Man X. Então, os caras estavam trabalhando lá. A Capcom tava parada, esperando, comendo uma maçãzinha. Ai, Mega, Super Nintendo aí, Aladdin. Pô, Mega Man já tinha saído já, cara. Mega Man X já tinha saído já. Desculpa, tava fazendo um dos Mega Man. Nesse caminho. Então, realmente, assim, pra Capcom, provavelmente, era mais um jogo da Disney, enfim, que eles iam fazer. Ia ter a competência Capcom da época, que ia render certamente um bom jogo. A Capcom não fez nenhum jogo ruim nessa época, que eu me lembre. Mas esse jogo saiu um jogo muito bom. Mas se não fosse Aladdin o nome do jogo, fosse, sei lá, jogo da Capcom 314, talvez ele não fosse tão memorável. Seria Arabian Nights. Arabian Nights. Capcom's Arabian Nights. Aí a character designer ia ser essa mulher que desenhou o avatar do Daigo, né? Ia ter umas fotos fodas do maluco, assim, Aladdinzão, com turbante, não sei o que, foda. Ia ser um jogo assim, pô, lembra aquele jogo? Pô, aquele jogo da Capcom era maneiro, podia ter no Namco vs Capcom, não sei o quê. Sim. Mas talvez não fosse tão memorável. Mas nessa questão, tem uma coisa que eu até gostei um pouquinho mais do Super Nintendo do que do Mega Drive. Sim. É a questão da história sendo contada. Sim, porra, com certeza. Enquanto adaptação, o jogo do Super Nintendo te leva pela mão e olha o filme aqui pra você ver. E ele te dá cena, mesmo que, ó, pra aquela época você não ia botar cutscenes e tal. Sim. Mas você tinha imagens, mesmo que paradas, ou com uma leve animaçãozinha, por exemplo, da cauda do gênio, contando a história conforme você ia passando das fases. E o Mega Drive não tem. O Mega Drive se preocupa só em ser um jogo e ter mecânicas e jogabilidade. O Super Nintendo chega no nível do detalhe de no meio da fase ter uma pequena animaçãozinha que mostra alguma coisa da história sendo contada. A princesa fugindo, ou o guarda tentando capturar ali, etc. O de Super Nintendo tem aquela fase bônus que é só você andar no tapete ouvindo a musiquinha, né? Isso, fantástico. O Mega Drive não tem. Pô, essa, o Mega usou isso era só bacaninha, no final. Cara. Ficava aquela musiquinha ao fundo. E peraí, quando você fala que o jogo do Mega Drive tem um final, você tá sendo muito maneiro. Porque o jogo do Mega Drive não tem final, basicamente. Não, sim, mas exatamente é isso. Você vai no final é da rolê de tapete, ponto. Enquanto o Super Nintendo tem o finalzinho ali, contando a história do desenho, o do Mega Drive é tipo thank you for playing. Valeu, galera! Eu acho bizarro isso, porque o Mega Drive foi o que teve o apoio da Disney ali no meio. Os caras estavam juntos. Faltou. Eu acho também tem o seguinte, cara. A Disney tava com muito rabo preso de muitas coisas. Eu acho que a Disney não quis fazer um jogo que fosse tão foda que talvez pudesse obscurecer o filme. No fim das contas, eu não tenho quase nenhum argumento pra mim mesmo. Mesmo um ano depois do filme, né? Mas eu não vejo como um jogo foda pode obscurecer o filme. Eu vejo como um jogo foda pode enaltecer o filme. Hoje em dia você vê isso. Em 93 eu não sei. Não, galera, mas olha só. É a questão também é o seguinte, é que nem hoje em dia você vai fazer um jogo, né? Questão de design e custo, o cara tem que priorizar certas coisas. Como eu falei, o cartucho do Mega Drive é ridiculamente pequeno pra aquilo ali. E tudo que ele fazia, ele te comprimia on the fly aquilo ali, e mesmo assim tem muita coisa comprimida mesmo. Então eu já prefiro fazer um jogo de qualidade com nível de animação absurdo, em vez de gastar um espaço gigantesco pra animação, entendeu? Ah, tudo bem. Mas a gente tá comparando os dois jogos em pé de igualdade. Tô explicando o porquê, não falando que não é melhor por causa disso. Tá correto. Tô explicando, porque é assim, mas realmente parte de apresentação no geral, até a abertura, nem se compara. Inclusive, no jogo do Super Nintendo, a Jasmine aparece muito mais, né? Não, no jogo de Mega Drive, a Jasmine aparece no final pra falar, tipo, salvamos a garota. Vamos, não, ela aparece numa foto. No começo, né? Tipo, salvar a Jasmine, né? Não, quando você passa na primeira fase, aparece uma caixa de diálogo com os personagens. Ela aparece. Falando com um ladrão lá e tal, só parece isso no Mega Drive. A história é texto. Vamos ser honestos, essa é uma época em que história ainda não era algo muito importante no jogo. Então você não jogava um jogo para ver as coisas se desenrolando. Só que ao mesmo tempo é um jogo de um desenho. Então você meio que sabe o que acontece no desenho, mas você quer ver aquilo progredindo. O jogo do Aladdin você só compra porque você viu o filme do Aladdin. Eu acho, não sei se uma pessoa compraria o jogo do Aladdin sem, porque é um jogo. Não. Cara, tá boa. Se nego vinha em movimento, comprava, cara. Cara, olha só, o jogo do Super-Homem 64 vendeu pra caralho, meu irmão. Só porque era do Super-Homem, hein? Lembra disso aí, hein? É verdade. Nego compra então, só porque é o jogo do seu quê. É, se não fosse o jogo do Aladdin, acho que as pessoas não compravam, assim. Mas eu acho assim, que se não fosse o jogo do Aladdin, ele poderia ter se destacado pela sua jogabilidade, pela mecânica ou whatever. Mas o fato de ser o Aladdin, obviamente, foi uma alavancada filha da puta. Sim. Mas eu acho que, mesmo assim, a gente tem que botar o pé no chão. A gente tá falando aqui do jogo. E na época, a apresentação do jogo não era algo que me fazia comprar o jogo. Eu jogando um jogo só por eu estar controlando o Aladdin e ter visto o desenho já era o suficiente. Então não acho que seja um fator tão penalizador para o jogo do Mega Drive. Até porque nessa época aí você só via figuras, né? Você não via porra nenhuma, né, cara? Exatamente. Não, o que é uma merda pro Mega Drive, porque só tinha texto, né, pai? Mas tudo bem, tudo bem. É, tinha umas figurinhas que eu falei em uma fase ou outra, mas nem se compara com a do Super Nintendo. Nesse ponto aí, não tem comparação. Eu acho que o próximo ponto que a gente tem que tratar... Abertura, só o Super Nintendo tinha abertura, abertura mesmo. E eu acho que tem um ponto novo que a gente tem que tratar da nossa categoria de revista videogame, que é... Trilha sonora. Trilha sonora, música, som. Agora é banho, né? Agora é banho, né? A trilha sonora do Mega Drive, não quero nem entrar no quesito de qualidade ainda. A trilha sonora do Mega Drive, em tamanho, é quase o dobro da do Super Nintendo. Tem 55 minutos. Ela é bem mais completa. É. Se você é fã do desenho e você vai encontrar, espera encontrar as músicas do desenho, você vai se decepcionar um pouco no do Super Nintendo. São três músicas do desenho que tem. Eu não aguento ouvir aquela música da primeira, do primeiro mundo, né? Do Super Nintendo. Né? Cara, cornetinha, cara. Cornetinha, que eu falo do Super Nintendo, é cornetinha, né? O cornetinha nesse aí, meu irmão, caralho, é hard. Cara, no Super Nintendo só tem a música do ladrãozinho, né? Que é essa... Não, nem é ela direito, é só um pedacinho dela que faz a música. Tem a do Nunca... Os caras não licenciaram pra Capcom, eu acredito que tenham licenciado, porque... Porra, e tem três compositores, cara, no jogo da Capcom. Não, é, o jogo, só pra... Se tem alguém aqui que tá ouvindo esse programa e nunca jogou esses jogos, vale a pena dizer que os jogos não eram somente das músicas do desenho. Eles tinham uma trilha sonora própria. E a trilha sonora própria do jogo do Super Nintendo não era ruim. Mas, levando em consideração que a gente tá falando de um desenho da Disney, que tem um peso muito forte musical... E tem uma característica, tem uma personalidade musical muito forte. Você espera encontrar isso no jogo. E você acaba levemente decepcionado disso no Super Nintendo. A gente tá falando de um jogo que tem a música do ladrãozinho. Desce logo, ladrãozinho. Cara, na boa, PH, deixa eu te meter o pau aqui. Cara, eu acho que esse Super Nintendo ruim, sim. Porque ela, de vários momentos, destoa com o filme. Tu olha ali que ele tem nada a ver com Aladdin. Entendeu? Olha, cara, essa porra tem nada a ver com Aladdin, cara. Parece música de um jogo da capa, parece, como eu te falei, Ghosts and Ghosts, cara, e vários momentos ali, Demon's Crest, qualquer porra, é música maneira, é maneira. Ah, você tá na caverna, aquela caverna meio sinistra, aí toca um... A música da Caverna das Maravilhas é legalzinha, assim. Sim, então, mas a maioria das músicas, cara, é distoante com a própria temática do desenho, cara. Se você concordo que a identidade musical não foi preservada. Isso, entendeu? Não tentaram fazer a porra, beleza, a gente não tem a licença, sei lá, ou a gente não quis pagar a licença, ou a gente não precisa de licença, vamos fazer um bagulho que lembre, né, cara? Pô, é normal, qualquer jogo, pô, sei lá, um clima de deserto, fazer uma música que lembre esse clima e tal. Mas a Capcom não. Fez, vamos meter uma música estilo Capcom aqui, foda-se. Eu, tipo assim, por ter assistido o desenho na época pra caramba e ter me jogado bastante do Mega, eu não curti, cara. Eu achei que ficou faltou, entendeu? Ficou pendente essa parte aí. Já a trilha sonora no Mega Drive, no Genesis, é do nosso amigo Talarico Tommy, deve estar no Brasil já, vai fazer show sábado lá em São Paulo. Talarico Tommy virou japonês. É, Talarico Tommy. Ele é um dos primeiros jogos dele, inclusive, ele tinha feito o Cool Spot antes, alguns outros. E ele sempre... O Earthworm Jim já não tinha saído nessa época. Mas é depois, não, o Earthworm Jim depois. Bem depois. Então, bem depois é forte. Bem depois já acabou o Mega Drive, porra. Earthworm Jim, acho que é 94. É 94, 94, Daigo. Não, o Aladdin bem depois, foi tipo 2008. Tá pensando no filme, né? O Tommy Talarico, ele estava trabalhando na Virgin já, ele, pô, tinha 20 e poucos anos na época, era um moleque, bem mais novo do que qualquer um de nós aqui, tava fazendo o jogo do Aladdin. E a gente aqui gravando um porra de um podcast com 30 anos, mas tudo bem. O Tommy Talarico, ele sempre foi um cara muito entusiasta de fazer música no Mega Drive, né? Ele entendia aquela porra como ninguém. Acho que ninguém entendia aquela porra tão bem quanto ele e o Yuzo Koshiro, provavelmente. Eu te dar um dado legal aqui sobre essa parada aí, né? É tipo o Mega Drive, a maioria dos jogos de Mega Drive, a versão, esses estúdios americanos aí em geral, a música era uma merda, porque usava o pior drive que ele tinha, que é o Genesis, foi feito para americano que não sabia programar. O drive é uma merda, limitado pra caralho. O Talarico, ele conhecia o cara, um dos americanos que ajudou a portar essa parada, e esse cara ajudou ele a modificar o drive. Então por isso que as músicas, até a qualidade sonora é boa. Muito porque boa, é. Ele conseguiu modificar e botar os instrumentos que ele queria ali é. De uma forma meio precária, que ele é muito bom programador também na época, né? Alguns que instrumentos cara... é o som do instrumento pronto. Isso, entendeu? É. Então ele conseguiu modificar pra poder ter uma trilha sonora melhor, cara. E pô, mérito pro cara, que o cara correu atrás de resolver essa porra, entendeu? E aí ele reprogramou a trilha sonora original do Alan Wenkin toda pro Mega Drive. E colocou lá no Mega Drive. Então a trilha sonora do Aladdin toda tem lá, a instrumental, né? Tem lá no jogo de Mega Drive. E aí você começa a primeira fase, em vez de ter a vuvuzela do Super Nintendo, já tem a música do Príncipe Ali. Príncipe Ali é esse aqui, ali é a baba. Isso já faz uma diferença absurda. E a trilha sonora do Mega Drive tem 55 minutos de som corrido. A do Super Nintendo tem meia hora de sound test. É uma diferença bizarra. O cara sempre fez trabalhos muito bons. Né? Eu dei o trabalho aqui de anotar que a música as músicas do Super Nintendo são as músicas, uma das músicas mais fortes, né, que é a do Ladrãozinho, que é aquela música do começo, que tinha que ter, porque é a identidade inicial do desenho, tudo bem. No Super Nintendo, mas a primeira, fase, Nintendo. A primeira fase não é essa música. A primeira fase é uma genérica, né, aquela... É um pedacinho só de... É a versão, é um pedacinho, tipo uma versãozinha porra, dessa do Ladrão. Um pedacinho muito pequeno, só um pedacinho que assim, é... Mas é... A porra da cornetinha pra sempre. Não, mas é essa mesmo. É a do ladrão mesmo. É essa mesmo. Enfim. Nunca teve um amigo assim, do gênio, né? O gênio nunca teve um amigo assim. O mundo ideal. E o mundo ideal, acabou. É interessante que essa música no Super Nintendo, ela loopa errado, já que a gente tem batido nessa tecla. Tá dando muito com serenidade, mas tá reclamando de loop errado. Essa porra é loop errado. Enquanto isso, no Mega Drive, a gente tem todas essas do Super Nintendo melhores. A gente tá falando não só que tem elas melhores, e a gente ainda tem aquela versão mais lentinha da do Rato de Rua, né, do Ladrãozinho, que é aquela hora que ele canta quando tá triste de noite lá olhando o castelo. A reprise de One More Jump, que é outro nome. Tem a do Príncipe Ali, é esse aqui, Ali a Bábua. E mais uma vez. Inclusive, o momento de filme em que as coisas acontecem, aí leva pra um outro tópico até, que é uma série de coincidências felizes, de modo geral, dos level designs dos dois jogos, que aí te permite até fazer mais um traço de comparação. Obviamente... É óbvio, velho, vai doer pra caralho meu braço. Caralho, meu braço, velho, tacando maçã em mim. Os dois jogos começam com fases em Ágraba, no meio da rua, que é onde o filme começa. Aham. Uhum. Né? Mas depois disso, você vê uma série de coincidências de level design que eu acho que tem a ver, um, com qualquer tipo de material de referência que a... Press kit, whatever. Que a Disney tenha dado, né? Pra fazer. Depois, as próprias convenções que os jogos de plataforma, e os dois jogos são jogos de ação plataforma, as convenções que o gênero tinha nessa época, nos anos 90. Então, chega uma hora do filme em que o Aladdin... com o Abu é do Simpsons, o Abu foge da caverna no tapete. Óbvio, velho. Isso virou, é óbvio. Virou uma fase de carrinho, né, de vertical, igual Battletoads tinha, Donkey Kong depois viria a ter. Todos os jogos tinham, né, a tela vai andar sozinha, você só vai colocar, sei lá, pular ou botar pra cima e pra baixo. Desvia das coisas. Desvia dessa porra, pelo amor de Deus. No Mega Drive, inclusive, se você morre 3 vezes lá, você passa da fase automaticamente. É, o jogo fala, não, eu desisto de você, sabe? Eu desisto de você, são merda. Se não der game over, você passa direto. Não seja um Battle Lover. Sério isso, cara? É sério. Se você morre X vezes, você passa direto. Ou morre X vezes no primeiro negócio logo, não sei. Mas dá pra passar direto sem passar da fase. É, que eu seria a versão do... É só morrer três vezes, né? Se você não tiver 3 vidas, você tá fudido. Acho que até no Super Nintendo, ele ganha do Mega Drive nessa fase, porque o tapete tá com o Aladdin e o Apu dentro da... em cima do tapete. No Mega Drive, você tá lá com o Aladdin genericamente abaixado em cima do tapete. Não. Cara, no Super Nintendo, você quase dorme, o bagulho é câmera lenta. Não, eu tô falando da animação do Sprite, cara. Não, a animação do Sprite, quando você vai mexendo, a ventaninha do cara, tem o cabelo do cara esvoaçando pro céu pra cacete a roupa, todo o tapete, pra quem caralho, tem, quem velho. Quem tem um macaco no tapete? Só do Super. Ah, então, esse eu gosto mais. Porra. Só desse quesito muito específico de ter o macaco com o tapete. Então tá mas bom. Mas assim, é uma fase de merda. Mas não acontece nada. A do Mega Drive, não, bom. Mostra o gênio apontando. Mas, meu irmão, sobe aqui que senão fodeu. Pô, cara. Peraí, então a gente já tá falando... Então a gente já tá falando da jogabilidade. Vinheta. Jogabilidade. Porque A gente vai pedir pro Ximenes gravar essa também? Não, cara. Jogabilidade, cara. Não, agora eu quero. Aí entra jogabilidade e level design, né? Nessa coisa. Mas não é jogabilidade mesmo, na época é isso aí mesmo. Jogabilidade, radical, cara. Primeira coisa, cara, né? O jogo da Capcom é andar pra direita. É um side-scroller muito básico, muito cara. Básico. É tão básico que você pula na cabeça dos inimigos. Pois isso. É. Aí o Shinji Mikami depois até fala sobre isso nas entrevistas. Acho que uma coisa que depõe a favor e contra o Super Nintendo ao mesmo tempo é aquele pano no paraquedas, né, do Just Cause. E aquilo não serve pra nada, cara. Você pode jogar o jogo inteiro sem aquela porra. Tanto que se você morre, você perde. Assim, se tiver bem, se não tiver, foda. É, minha namorada tem o jogo inteiro, esse tapete, porque ela, o pano, porque ela pega e não morre, né? Ela zera sem morrer a porra do jogo. Mas é uma mecânica divertidinha. É divertidinha, mas assim, ela não é essencial. Não. Não precisa de tapete. A grande utilidade do pano é você pegar diamante vermelho. E você passar direto pela fase e não vê que o level design em certos momentos ali é meio qualquer coisa. É tipo isso. É pra ajudar a manobra, né, cara? Assim, pra você é você pegar driblar item. O jogo. É, e pegar, item, sim. Com certeza, com certeza. Pegar item e conseguir pular mais fácil na cabeça de alguns inimigos. Sim, é. Assim, o pano, ele é legal, ele tem seus propósitos. Beleza. Agora, quando você coloca um elemento no jogo que ele não é essencial ao jogo... Tô falando assim, que não é... é a arma, o lança-foguete que você não precisa usar pra zerar. Não, mas ele tem a sua serventia específica no jogo, você pode burlar. O pano não tem, eu não consigo enxergar isso no pano, entendeu? Mas o mais importante disso tudo mesmo é que o jogo, apesar de ter o mesmo nome, o estilo é bem diferente, né? É. Como você falou aí do Aladdin, do Super NES, é um plataformão bem mobral, assim, ele é lento, assim, é bom pra quem tá aprendendo a jogar. Mobral, caralho. É mais acessível, caralho. É mais acessível. Ele é muito... muito cadenciado, assim. Natural. Ele é muito, caramba, tem hora que tu fica dando aquele combo, né, de você pular com o ladinho, que dá uma cambalhotinha e pula no outro cara. É isso. Aquilo ali é tão lento, tão mobral, cara. Na boa, tipo assim, não tem emoção nenhuma aquilo ali, sabe, assim. Mas assim, o jogo é muito lentinho, muito cadenciado, é uma plataforma muito básica. Até se pegar o Magical Quest, cara, que é da Capcom também, o ritmo do Magical Quest é bem mais rápido, assim, um jogo bem mais dinâmico que o Aladdin, cara. O Aladdin dá sono, velho. Cara, eu acho que o senhor está sendo um pouquinho exagerado. Falar que o jogo é maneiro, o jogo não dá não, sono. O jogo é maneiro, mas o ritmo dele, o estilo dele é bem diferente, assim. Sabe uma coisa que me frustra, né? No Aladdin do Super Nintendo? Deixa eu ver a capa do jogo. Tá o Aladdin segurando um espador, moleque. Ele tá segurando uma espada gigante do tipo, vou ceifar todo mundo nessa porra. Artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. Propaganda enganosa. Induzir o consumidor ao erro, total ou parcialmente, sanções administrativas previstas na lei. Cara, é muito frustrante. No jogo, ele não usa espada. Os inimigos usam espada, então, tipo, você não pode falar, ah, não, foi porque é da Disney e não queriam botar espada. Os inimigos usam espada, tem espada que anda sozinho, que vai atrás de você, geral tenta te comer com a espada, e você taca maçã e pula na cabeça da galera. O Shinji Mikami fala em entrevistas que ele queria uma espada, provavelmente fala aquele jeito bem japonês, I wanted sword. Disney I wanted sword. Disney didn't let sword. Disney não deixou, acabou, não deixou. Deixou no Mega Drive, né? Bem babaca, bem criteriosa. Mas aí ficou por isso mesmo, né? Agora, o jogo de Mega Drive, o level design do Dave Perry, e que depois você vê isso em outros jogos dele, sobretudo no Earthworm Jim, são cenários assim que crescem pros lados, pro alto. Tem hora que você tá indo pra esquerda, indo pra direita, indo pra cima, indo pra baixo pra passar da fase. O level design de Aladdin, ele é muito parecido com o level design de Earthworm Jim. São jogos em que, primeiro que os nomes rimam, depois que são as duas, são as obras-primas desse cara, né, do Dave Perry. E do Tommy Talarico também. É, os dois estão casadinhos ali nos dois jogos. E tem muitos elementos em comum que você vê que são muito maneiros, do tipo, o Rei Leão também tem, né, você passar por trás de coisa e tem elemento, né, item colecionável escondido atrás de coisa. Aí tem uma coisa que te bloqueia, você tem que subir pra esquerda, dar uma volta lá por cima, não sei o que lá, a plataforma que some e desaparece, você dá a volta, e aí você cai lá onde tá. São verdadeiros pequenos labirintos, tudo muito bem pensado, tudo muito bem cadenciado pra ter realmente um labirinto bidimensional, você tem que achar um caminho pra fugir. E geralmente tem mais de um caminho. E outra coisa, né? Só de você andar com o boneco, tu já vê o ritmo, como os jogos são diferentes. Que no Mega Drive o Aladdin voa, cara, ele corre pra caramba, ele é muito rápido. O boneco tem muito mais, vamos dizer assim, movimentos, né? Ele se pendura na parede, né? Ele consegue escalar na vertical na parede, sobe corda muito rápido, tem esse lance ali. Tipo assim, é um jogo muito mais dinâmico, tem lance de pulo também, pode passar umas costas do caminho, pula dando cambalhota pra lá pro puta que pariu e... Se a gente caracterizar o jogo do Aladdin como um jogo de ação, a ação é muito mais intensa no Mega Drive. No Mega Drive tem uma coisa que eu sinto um pouco falta que no Super Nintendo tem, que é a penalização quando você apanha. Quando você apanha no Mega Drive, você fica lá, você ganha aquela invencibilidadezinha. É, você fica brilhando. Eu até uso isso pra caralho pra fazer... E reboca na espada, né? É. No Super Nintendo não, você toma uma porrada, você vai pra trás e ele fala... Parece que é a voz do filme mesmo, até em português. É, isso eu acho uma parada interessante, ser penalizado por ter apanhado, né? O de Mega Drive não tem isso. Não, mas isso é porque a Capcom não tem dó, né? É, não, mas é o jeito do cara de fazer jogo também. O próprio Warform Jim, mesma coisa. É, porra, é muito parecido, cara. Caraca, é igualzinho mesmo, pode crer. É a mesma galera. É, não, o mesmo Dave Perry, o level designer. O som é o mesmo cara, o Tom Talarico. A técnica de animação é a mesma de Gisele. A coisa de você deixar o Earthworm Jim idle e ele começar a olhar pra um lado, olhar pro outro e, caralho, que porra é essa, não sei o quê, vai cair uma vaca aqui, mesma coisa. e tu vê, ele fica para um lado pro outro, se deixar muito tempo, ele fica a espada no chão, encosta a espada e fica comendo a maçã. Fica comendo a maçã, exatamente. Porra, é muito bem feito. Pô, mas sabe um game design que eu achei bem parecido com o do Super Nintendo? É o Prince of Persia. Prince of Persia. Pode ser espada. Sim. O Aladdin do Super Nintendo, uma das inspirações do Super Nintendo é o Prince of Persia. Aliás, as duas histórias bebem da mesma fonte, né? É. Sim, sim. É Mesma Noite, né? É Mesma Noite, né? Só que... Uma é mesmo das Mil e Uma Noites e a outra é tipo, poderia ter sido. Mas foi os japoneses que criaram. O Aladdin não tem até uma animaçãozinha no Super Nintendo de quando você tá correndo e para de correr do nada, ele dá umas correradinhas? Ele tá um freão. É igual do Prince of Persia, né? Clássico. Uhum. Bonzinho. Agora, eu acho o jogo do Super Nintendo um jogo, assim, no geral, mais fácil. Sim. Enquanto... É mais acessível, né? É um jogo mais Enquanto acessível. O jogo do Mega Drive, eu não... Ele é um jogo difícil, mas ele não é frustrante. É, isso pode parecer aquele clichê de fala de jogo que tem um gameplay legal, mas ele é desafiador no ponto certo. Sim. Desafiante, o jogo não te manda tomar no cu a cada 5 segundos, ele só fala, se tu bobear aqui eu te pego, hein? Sim, é um jogo que você tem que ficar ligado, você tem que jogar direito, mas você não vai devolver ele pra locadora puto. É muito pelo contrário. Uhum. O level eu design... comprei o jogo depois de alugar ele 3 vezes, eu tava meio... O level design do Mega Drive eu acho bastante mais completo. O do Super Nintendo eu acho competente. Realmente, a facilidade fica no fato de que, bem ou mal, em última instância, no Super Nintendo, você tem que ir pra direita. No Mega Drive dá pra você se perder, dá pra você falar, porra, pra onde que eu vou agora? Já passei por aqui, já não passei por aqui. As fases, algumas fases são mais escuras, então isso dá uma dificuldade a mais também. A fase da cela, da prisão é um exemplo. É, acho que nesse sentido, o level design ganha por isso. E também acho que ganha porque recebeu mais atenção, no fim das contas. O Dave Perry deu mais atenção pra Aladdin. Teve mais amor. Do que o Shinji Mikami deu pra Aladdin. Me parece, no fim das contas, isso. Acho que a proximidade de você estar no próprio país do cliente pode ter facilitado também. Mas, no fim das contas, o que me parece é isso. Foi uma questão de ter recebido uma atenção melhor. Porque a gente sabe o que o Shinji Mikami é capaz de fazer, pô. O cara deu um ano depois da fazendo Resident Evil. Então, não é competência, no fim das contas. Né? Com certeza não é. Ah, cara, mas assim, o jogo... Apesar de eu achar o jogo do Super Nintendo meio lentão, não gostar tanto assim do estilo dele, é um bom jogo. Ele é um jogo que, cara, uma criança joga e se diverte bastante. Sim. Entendeu? Ele é muito acessível e é um jogo bom, cara. Eu tenho em casa uma criança de 28 anos que se amarra, de vez em quando. Então, ele é um jogo muito acessível, assim, a galera gosta muito de jogar. É um jogo que você começa a brincar e tu já tá com o controle na mão, tu já sabe o que tem que fazer. A mecânica dele é muito simples de pegar, entendeu? É um jogo menos frustrante que o do Mega Drive, apesar que pra gente que é mais cascudo ter um desafio bom, conheço muita gente que nunca virou, entendeu? Uhum. Então, é um jogo, pô, cara, que é mais pras massas, assim. É mais no standard de plataforma da época, entendeu? E o final do... O vice-chefe do Mega Drive é o Zazu, né, pô? Muito mais maneiro. Não, Zazu não. Zazu não, Zazu é o Leão. É o Iago, é. Zazu é do outro, é do concorrente. Zazu é do que vem depois. É do próximo. Concorrente o quê, cara? Porra. Que porra é essa? Concorrente, não. É o concorrente no posto de melhor desenho da Disney. Ah, tá, é. Vai ter o Smash Bros. Da Disney. Iago versus Zazu. Cara, tempestade cerebral. Tempestade cerebral. É assim, seria Zazu versus Iago. Um é vilão, o outro é, pô. Ah, o Zazu não, é tipo um buraco. O Iago depois ele deixa de ser vilão. Não, o Zazu é o conselheiro do rei, pô. Ele ficou de escravo do outro, cara. Burocrata, porra. Mas o Iago depois fica do bem e é maneiro pra caralho. A mãe do Simba também ficou, e aí? Ah, cara, na moral, as músicas do Aladdin são muito mais pra cima e maneiras que a do Rei Leão, cara. As músicas. Eita! É, isso com certeza são. É, um jazzão, né? Tem questão do minigame nos dois jogos. Os dois jogos têm seus minigames. O minigame do Super Nintendo, ele é muito simples. Ele é só uma roleta com o dedo do Siririca do gênio ali parado. Tem a música, né? É só isso. O do Mega Drive não só também tem uma roleta, como tem um minigame que o Abu usa uma espada. Sim, o minigame do Abu se defendendo. Minigame do Abu. Ah, eu tô com o difuzinho dele assim. Então no do Mega Drive até o Abu usa espada. Super igual, cara. Mas isso é baseado naquela cena lá da música, lá onde o Abu tira a espada. Exato. Como é que é o diálogo? Ai, meu Deus, ele pegou uma espada. Aí chega o cara. Todos nós temos espadas. Todos nós temos. Aí, só uma coisa que a gente falar, que a gente não comentou, acho que ninguém percebeu isso, nego, né? Não costuma não falar, né? O Aladdin, na versão do Super Nintendo, ele é branco, né, cara? Enquanto o Mega Drive é igual do desenho, que ele é moreno, né? Ele rodou um racismo foda. Ah, cara, não sei se é meio paleta de cor. Negócio... É, japonês fazendo jogo. Eu não sei. Ah, cara, paleta de cor é uma coisa que não é problema pro Super Nintendo, cara, acredite. Não, falando que ele tinha uma Olha só, é o Byron elogiando o Super Nintendo, cara. Não, mas olha só, cara, nunca... Não, é elogiando o Super Nintendo pra falar mal do jogo do Super Nintendo. É. Preste atenção. Não, mas é uma coisa de caracterização do personagem que muita gente não liga, cara. O cara é branco no Super Nintendo, né? Concordo, tô zoando, não é que o jogo é ruim por causa disso. É, mas é no Prison Crush, que é louro. Entendeu? É, mas ele é branco mesmo. Louro, né? Será que ele não tem essa cor específica pra não ficar muito confundido com o cenário do primeiro mundo? Eu não sei. Entendeu? Cara. Os tons de cor do fundo do cenário, da parte de Agrabah no Super Nintendo, ia ficar muito próximo do que é cor de pele, de fato. Ah, cara, mas era bom. Muda a cor do cenário. É, muda a cor do cenário, óbvio. Uma fase só do que o cara fica o jogo inteiro naquela cor, né? Fundo com areia, talvez, né? Porque ia ficar tudo muito amarelado, ocre, entendeu? Moreno. Eu não sei, realmente não sei. Tô palpitando aqui. Não acho que seja realmente uma questão de ter sido preconceito, até porque, é uma coisa, tipo assim, falta de cuidado, né? É porque o Aladdin da Disney, ele tem uma cara de europeu, porra. Quem tem cara de árabe ali é o Jafar, pô. Ele tem o quê? O nariz no máximo. Ele tem um narebão e é moreninho, pô. Ah, tem um narebão e é moreninho, meu irmão. Sei lá. Ele é paquistanês, pronto. O senhor é verdade, tem mal narebão também, né? É branco, caucasiano. E aí? Ele é árabe agora? Ele é paquistanês, tá quase ele. Ele é paquistanês, tá? Pode ser. Paquistanês. Ele é aquele cara do Irã, do Iraque, sei lá, que foi exonerado no país que era muito bonito, né? Árabe. Lembra aquele cara? Das contas, eu acho que o jogo de Mega Drive é mais jogo, bom, mas que o de Super Nintendo ele compensa justamente por essa coisa de poder colocar mais da história, poder colocar mais da adaptação de um filme, ter a fasezinha do tapetinho pra você andar com a Jasmine, só ouvindo a musiquinha sem porra nenhuma. O jogo de Super Nintendo traz boas memórias, tipo, ter zerado ele ainda, tirar onda que eu fui na casa de uma amiga minha falar comeu alguém por causa do jogo Super Nintendo. Ah, com a idade não pensava nem nisso, rapaz, mas segurar na mão. Ah, tá, eu conheço essa história. Você já falou ela uma vez. Em vez de você ficar prestando atenção na mulher, tu prestou atenção no jogo. Isso é um tanto quanto derrogatório. Não. Tem idades em que isso é o certo a fazer, meu irmão. Porra, o jogo me vem primeiro. Tem idades que você nem levanta o que devia levantar, né, mano? Isso, é. Duas vezes na vida, né? Pode crer. Porra, que bosta. Duas vezes. Revistas de videogame de 93 aqui no Brasil. Eu peguei aqui da revista Videogame, que foi a única que na mesma edição falou dos dois jogos, e peguei os reviews das duas. Então, nos critérios da Videogame, na época eram dificuldade, gráficos, música, efeitos e diversão. Aí tem aqui o review do Mega Drive e o review do Super Nintendo. Super Nintendo, dificuldade 6, Mega Drive, dificuldade 7. Razoável, né? Sim. Aí, Super Nintendo, gráficos 9, Mega Drive 10, né? Condizente com o que estamos falando aqui. Música e efeitos, Super Nintendo 10, Mega Drive 8. Ah, que zego bostão. Pois é, e diversão, nota 9 pros dois. Aí, todos dois têm aqui os bloquinhos iniciais, o Super Nintendo tem o password, etc, legal. Tem aqui uma foto do Rebuild Mega com uma fotozinha aqui de uma coluna da fase do deserto, falando: surpresa, olha quem está escondidinho nessa coluna, o Pateta. Fique atrás dessa coluna e pule, você encontrará outro vendedor de vidas e continues. E aqui no de Super Nintendo, cadê a parada do... aqui, ó. Não deixe de pegar o turbante pulando na cabeça do cara da janela. Desenrolado, ele serve como paraquedas. São dois reviewzinhos de duas páginas. O pano ele chamava de turbante, que beleza. É, turbante, né? São duas splash pagezinhas. E aí, Final Battle, Jafar se transforma em uma poderosa serpente. Ué! E... ela tá... yeah. O Mega Drive tá com uma terceira página, então não são duas páginas. Mas são reviews interessantezinhos aqui da época. Essa linguagem das revistas dos anos 90 é a mais fantástica, cara. É da pesada. É da pesada, é chocante, é radical. Cara. Chocante, radical. Era um... cara, melhor chocante do que era... chocrível. Chocrível. Chocrível? Invoca a Maravilha mesmo, seu filho da puta. Invoca. Caraca, Daigo e Guilherazos vão se foderem. Cara, tinha isso também naqueles quadrinhos do Homem-Aranha. Pedro Pedro e... sei quais. Saiu aquele pela Mitos em preto e branco, edição histórica. Aí tem um texto pra todo caramba. Ah, não, mas isso é coisa caramba. De adaptação mais atual, porra. Não é o texto que abriu. Que horrível atual. Cara. Não, mas nessa época aí era a maioria que essas porra aí eram Sessão da Tarde Translator 2000, né, cara? Tudo era linguagem Sessão da Tarde. Era aí, maneiro. Aqui no review de Mega, na penúltima fase. Olha só quem está pentelhando. Iago, o papagaio do terrível Jafar precisa ser liquidado. A tática para arrancar suas penas é ficar no local da foto, onde nada te atinge, exceto os raios que você detona com a espada. Nesse instante, atire maçãs até que ele calhe o bico pra sempre. Porra. Depois de tanto sofrimento, Aladdin agora só terá o trabalho de beijar a princesa Jasmine. Que dureza. Que dureza. Literalmente. Oh, ei, amigo. Só o André, filho da puta. Jogos Podcast. Ah. Eu desisto de uma liberdade. Eu sou livre. O senhor não imagina o que ganhou. Então vamos tentar chegar num veredito. Alguém aqui quer falar qualidades do jogo do Super Nintendo, já que adianto que é um pouco mais difícil defender aqui? Qualidades do jogo do Super Nintendo. Enquanto adaptação de um filme, ele compensa mais em contar uma história. Com gráficos. Enquanto um jogo de plataforma, ele agrada. Isso, é um jogo bem, cara, como diz aí a senhora aí do senhor Pivoto, um jogo que ela gosta bastante, é bastante divertido, é um jogo bastante acessível, cara, pra qualquer um jogar, entendeu? O cara joga ali pra se divertir, é um jogo bom, com músicas legais, gráfico agradável. É um jogo legal, cara. Jogo competente. É um jogo competente e é um jogo que não te decepciona. Eu acho que, às vezes, do nosso papo aqui, como a gente tá fazendo uma competição, pode ficar meio mal interpretado, mas é um bom jogo. É um jogo divertido e você não vai ficar decepcionado com o jogo. Porém, Pyron tem as honras de falar um pouco do jogo Mega Drive. É, cara, o jogo do Mega Drive, ele, vamos dizer assim, né? Ele rompeu, né, cara, os limites da época, assim, algo que mudou que é animação em videogame, né, cara, que a partir do Aladdin... Cara, pararam pra falar do jogo do Mega Drive, quase assim. Deixa o cara falar então, pô. Deve interromper a punheta dos outros? Não. Sei, pô. Não, cara, exatamente. Tanto que depois do Aladdin mudou que é animação em jogos de videogame, né. Tanto que vieram depois dele vários jogos de nível de qualidade altíssimo que a gente não tinha visto depois, pô. Vem o Rei Leão, que, pô, vocês tanto se amarram. Jogaço. O Mowgli, o menino, né? Menino Livro da Selva. E isso, que a animação também é incrível, entendeu? Então, diversos outros jogos, cara, que nível de qualidade sumiu bastante. A gente, pô, cara, na boa, a gente não via isso nem em computador, cara. Jogos tão bem animados assim, entendeu? Então foi, pô, não é mérito nenhum falar que surgiu no Mega Drive, porque depois também esses jogos, assim, tudo pro Super Nintendo e Mega Drive, Rei Leão, essas coisas eram qualidade idêntica nos dois praticamente. Mas surgiu ali, cara, então ele foi um jogo muito importante. E, cara, não tem como comparar a qualidade de produção, de pegar, ser o cuidado que você tiver de trazer realmente a experiência de, do desenho pro seu videogame, cara, é que tu botar o cartucho e ver, pô, tá aí, o desenho tá no meu videogame agora, tô jogando aquele desenho animado da Disney. Então era coisa que você nunca tinha sentido antes, né, até jogar o Aladdin de Mega Drive. Então só isso já destrói o seu Super Nintendo, cara, de longe, assim, entendeu? Acho perfeito. O jogo de Rei Leão bem fraquinho. Pô, os dois são da Virgin, né? Não, acho bem fraquinho no sentido de você ver. Não tem mais a Disney fazendo animação, né? Então os sprites são mais pobrinhos. Nesse sentido gráfico. Eu sempre achei aquela briga final contra esse cara bem broxante também. Não, e outra coisa, tem que ver o seguinte: o cara que por trás dessa evolução toda, ele saiu depois do Aladdin, e saiu da Virgin e criou lá o Apple Jim, criou a própria empresa. Fez a Shiny, né? Tanto que o Apple Jim, a nível de animação, é tão pica quanto do Aladdin. Já o Rei Leão, apesar de ser bem animado, não tem a mesma qualidade, entendeu? É da Shiny. Daigo, para os nossos ouvintes que não conseguiram visualizar com essa descrição magnífica do nosso amigo Pyron, eu queria que você comparasse dois belos pares de seios para cada um dos jogos, para que ilustre da melhor forma possível os dois jogos para os nossos ouvintes. Um par de seios, no caso, para cada jogo. Um par de seios, dois pares de seios para cada jogo. Ok, vamos lá. Para o Aladdin de Super Nintendo, você imagina aquele par de peito competente, aquele par de peito que você pode sempre confiar, aquele par de peitos. Ah, deixa me pensar que a mulher possui um par de peitos. Jéssica Alba. Não. Não, cara, não. Jéssica Alba tem alteração biônica ali, não é natural não, cara. deixa me pensar. Eu gosto de exemplo brasileiro nesse caso. Tiziane Pinheiro, que tal? Não, ela tem a bunda, ela não tem peito, não. Paulo Oliveira, pequena, mas de respeito. Porra! Valeu, bro. Paulo Oliveira, gostei. Paulo Oliveira, peitos competentes. Par de seios nesse fit. E aquela da Globo? Cri alguma coisa. Cristiane Araújo. A que tirou, depois virou moda, ter peitão. Tô entendendo o que você tá falando, cara. Você tá muito complexo. Tá Cristiane Ortolone, era isso? Cristiane Torlone? Ortolone. Cristiane Ortobon. Podia ser uma geração mais, né, anterior. O Torlone sempre teve peito pequeno, cara. Perdeu ela nas formas de chave, cara. E Mega Drive. Cristiane Torlone é aquela atriz do qual o To The Moon é copiado, né? uma vida de merda. Uma vida triste pra caralho. Já os peitos do Mega Drive são aquele par de peito opulento, aquele par que oprime, aquele par de peito que você olha e fala, puta que eu pariu, eu jamais terei isso. Com a Ellen Koch na época boa, tá ligado? Porra! Porra! Perfeito. Peraí, qual foi a época ruim da Ellen Koch? Atual. Que isso, cara? Vê e dá uma olhada. Rolou uma decadênciazinha ali, cara. Não tá. Vamos botar Ellen Roche 2015. Tá de sacanagem. Daigo, vai se tomar no cu. Não vou não, cara. Nossa, e também porque eu tinha certeza. Porque o Cigano Igor pegou ali, tá ligado? Me dá um aço engraçado. Isso é verdade. Irmão, pode cair que eu seguro com a boca, moleque. Não, eu cara, acho que tá perfeitamente descrito. O Cigano Igor já pôs a mão e pôs muito. É muito triste, é errado. Você pegou coisa pior na rua com o nego pior que pegando, cara. Quero saber, cara. Mas... é só do Cigano Igor que eu tenho a visão na cabeça, aquela desgraça do base cair. Porra, Helen Roche, cara. Muito bem descrito. E com isso, Killer Asus, eu gostaria de pedir a sua ajuda para os ouvintes que quiserem colaborar com as opiniões dele a respeito dos jogos. Ouviu, baixou, jogou, opinou? Pra onde ele pode opinar? Olha só, na verdade ele pode opinar em dois lugares, um que a gente vê mais, o outro que tá... Pô, o pessoal podia mandar mais, né? Tá faltando. O cara pode, sim, se for da Old School, manda um e-mail pra eugostojogos@baixofrentesoco.com. Certo. Se ele for mais, assim, moderninho, mas nem tanto... acessa o nosso Twitter, @baixofrentesoco. Caraca, é isso aí. Se ele da galera, é da galera, curte uma parada junto, não tem preconceito, faz todo mundo junto. Cara, depois eu passo pra vocês esse flyer, é muito engraçado. Caralho. Mas, porra, ele vai entrar lá no www.facebook.com, é só apertar o F que já aparece, /baixofrentesoco. Só não pode apertar o X. X vai passar. É isso aí. E ele pode chegar e procurar a gente também no Google Groups, que não vai ter. E, caralho, a gente tá esquecendo do lugar. Google Groups, olha só. O X. Eu quero... Diga. O Steam. Comunidade bastante sobre o Steam, tá abandonada, cara. Isso, vai lá na comunidade do Steam. Eu queria aproveitar e fazer um apelo pra uma forma de comunicação que a gente não dá ênfase há muito tempo, que é o nosso próprio site. Sabe o que que é, Ilapso? É site. É site, cara. Minha mãe sabe que é. www.baixofrentesoco.com. Esse site, ele gosta muito de comentários. Ele é amigo. Ele se alimenta dos comentários. Ele está fraco. Ele precisa de energia. Ele precisa da sua ajuda. Amigo da justiça. Vá lá e deixe o seu comentário no nosso episódio para mostrar que nosso site também tem amor. E caso você queira ajudar o Baixo Frente Soco financeiramente, você pode acessar patreon.com.br e ajudar o Baixo Frente Soco. Ajude exatamente. Ali com um dólarzinho, qualquer coisinha que você tiver. Um dólarzinho é muito dinheiro e a gente agradece. Inclusive, a gente recebeu uma doação felpuda esses dias. Eu abri a minha conta de 100 reais de um ouvinte. Que isso? Pagou 100 reais? Nice. Isso aí é brother, hein? Isso aí, né? Botou 5 dólares, cara. Tá maneiro. Beleza sinistro, mané. Pode crer. Ó, tá vendo? Tá sendo. Por 25 dólares você já contribui com 100 reais pra gente. Agradecemos muito sua pessoa. Puta que pariu. E é isso aí. No próximo. Fica aí a dica. Se você ficar por dentro, vai ficar ligado nas fitas de alta periculosidade que, pô, foi, né? Vai ser... Tá sendo no 200! Não, mas, caralho, meu braço, velho! Nossa, Romero Brito! Meu pai! O meu esse pai! É meu. Eu até lancei no grupo do Baixo Frente Soco, facebook.com/groups/baixofrentesoco, lá no Facebook, que talvez seríamos o primeiro podcast de jogos a chegar no episódio 200, aí eu fui massacrado com comentários de outros podcasts que eu esqueci. Desculpa, beijo pra galera aí do Cidade Gamer, beijo pra todo mundo, gosto de vocês. Mas só Baixo Frente Soco é true, cara. Mas a gente vai ser o primeiro a chegar no 300. Fica a dica. 250. Vem aí janeiro de 2016.